Volume 273, autorizado 360, Palma Confins, decola pistão 90, primeira curva à direita, saída da El, lida após lida bridge, intercepta e segue a uniforme Zulu 16, controle 199-8, responda 5477. Condor 077, cover 610 and frequency 125-45. Condor 5-4-5, Condor 077. Bye-bye. Guardião 07. Nós temos 5 horas de autonomia, alterando o galeão, com 125 a bordo. Igual com o local de pouso em onde o guardião 07. 0 ponto de espera, 190, lá torre 198-26, que nem a 1015. Bom voo. Obrigado mesmo, tá com 1020. Então, 5 horas de autonomia? Pode ser. Está restrito ao nível de voo 320. 320, o restrito, César 3897. Siga. Por gentileza, coordenar o 400 para Brasília. Afirmativo, só um instantinho. Comeu, tá, 3603, para prosseguir. 3603, vê se mantém a 2000 pés. 2000, 3603. Serra, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista 17. Deu 400, conforme solicitado. Fique na 700, obrigado. Guardião 0720, Salvador Mink. Dan 3897, chame Recife em 12-60. 20 com Recife, Dan 3897. 3897, corrigindo, chame Recife em 1251. 251, 3897. Guardião 07, frequência livre. Boa noite, Oceaner 6259, autorizado a linha de decolar, pisto no zero, vento no 60 graus, 0629, ajuste no zero no 5. Direita proa 070, livre LS, localizador MIG 3603. Atrás estabilizado 3603. Aguarde ainda para decolagem, Tango Gillette Serra. Aguarde para decolagem, Tango Gillette Serra. Ajuste no zero no 5. Gente, aguardando transmissão de pouso, tá 6259, decola aos 37, controle 119, decimal 8. Boa noite, legal. Boa noite, obrigado. Boa noite, mamão. Aqui, ele é agradável, controle de Salvador, boa noite, CDR 6259. Da 3603, tem autorizado pouso pisto no zero, vento no 60 graus, 0629, ajuste no 0 no 5. Teve pouso pisto no zero, tá 3603. Papá Romeu Tango Juliette Serra, após a passagem do tráfego, irá cruzar o estão no 7, final pisto no zero, cruzar, autorizada a decolagem, atenta a esteira turbulência mesma, vento no 60 graus, 0629, ajuste no 0 no 5. Quer voar direto, Leda? Positivo, nossa saída encurta um pouquinho. Aqui é autorizado, Leda. Obrigado, amigão. Boa, Leda. 6259. Guardião 07, decolou de Ondina para Salvador, 503 no litoral. Guardião 07, seguinte, reporte visual com aeródromo. Reporte Itapuã. solo, voo 1567, pushback, acionamento 08. Prezado, sendo parte com você, 37. Prezado, chama ataque, voo 1567. Santa 3603, solo aos 40, livrar direito no 21, décimo 9. Direito, está ali para direita, 1219, obrigado. Presta o de tapar a guardinha da Papa Romeu, Tango Juliette Serra, decola aos 41, controle 119, decimal 8. 19, decimal 8, muito obrigado, boa noite, Tango Juliette Serra. Boa noite, meu amor. Chame Torre, 187, mantendo ainda a linha do litoral. Mantendo o litoral, 118,6, aguardando o litoral. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra em ascensão ao nível de voo 080. 080, saída Coral, saída Coral, saída Juliette Serra. 049, ajuste no 015, Guardião 07. Está presente direto, solo controlado, Guardião 07. Reporte ao final de 2 milhas, CAP 017, vento 170 graus, 049, 1015, Eco Zulu November. Reportará no final de 2 milhas, Eco Zulu November. Solo para o táxi, o voo 1567, 146, Campinas 0350. Aguarde o parqueamento da empresa da TAN, ponto 17, após. Prossiga a gente para o ponto de espera, ajuste 1015, ponto de espera 286. No 095, após o parqueamento no 07, ponto de espera 18, decimal 60. 567. São 3603, ingresso da Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, ela ficou 3603. Chané 6259, chame Recife em 12251. Confirmar para o 63259, por favor, contador. Centro Recife em 125. 251, boa noite, Brigão. contato não estacionário em frequência. Esse mantém a nível de voo 050, 1015 é o ajuste. Boa noite, o gol no 567.0. Rodo 567, boa noite, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento no 60 graus, 062 é nosso. Decola no 0, gol no 567. Boa noite, autorizado 3197, informação, Romeu, portão 2. 3197, autorizado nível 380 para o Galeão, e uniforme Zulu 10. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da AEL, Leda, após Leda Bridge. Controle 199.8. Transponda 5513. Quinta atualizada aqui tem um voo 3-0, e é antes do 1-0, decola da 1-0, curva à direita. Saída da AEL, transição Leda, após direto B. Transponda 3197, correto? Quem para o pushback e acionamento? Botará 3197. 73 para o táxi, 141 a bordo, 3 horas e 5 minutos, altera na cabina. 73, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 18,6, às 8,015, bom voo. 567, decola 52, controle 119, decimal 8. Colo 567, Amaral, obrigado. Colo 273, precisar da linha de decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 0612 nós. Linha de decolada no 01, 267, atenção, 400. Colo 567 para o 400. 273, decola 54, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite, 1273. Boa, bom voo. Correto, são dois, tá ali? 73, passa 1200. 9630, vigilância, 273. 360, voando 273. Salvador, 157 para posicionar. Autorizado, pushback, acionar, chame táxi 3197. Tomara para o táxi 3197. No 776, desça aí, mantenha 2 mil pés no localizador, me volta 2000 pés, será localizador 9777. Controle, pode coordenar a Prod Bridge da presente pro Golno 273? Confirme. Controle, pode coordenar a Prod Bridge pro Golno 273? Mantém ainda o perfil aguardando. Vai marcar o perfil no 273. Autorizado Leda, 1273. Autorizado Leda, grato. Salvador, voo 1940 para o táxi, está com 153 POB, 4 horas e 6 de autonomia, alterno Galeão. Voo 1940, está aprovado o táxi, vai seguir o Airbus, Patrícia.